João Pedro Mester, um livro. Levou-me um livro em viagem, não sei por onde é que andei. Corri o Alasca, o deserto, andei com o sultão no Brunei, para falar a verdade não sei. Com um livro cruzei o mar, não sei com quem naveguei, com marinheiros, corsários, tremendo de febres e medo, para falar a verdade não sei. Um livro levou-me para longe, não sei por onde é que andei, por cidades devastadas, no meio da fome e da guerra, para falar a verdade não sei. Um livro levou-me com ele até ao coração de alguém, e aí me namorei, de uns olhos ou de uns cabelos, para falar a verdade não sei. Um livro, num passe de mágica, tocou-me com o seu feitiço, deu-me a paz e deu-me a guerra, mostrou-me as faces do homem, porque um livro é tudo isso. Levou-me um livro com ele pelo mundo a passear. Não me perdi nem me achei, porque um livro é, afinal, um pouco da vida, bem sei.